No desafio, nego Tron. Fala aí, Zé. Alô. Continua, Charlie Brown Jr., The Menos Crime, Raja de Santos, Aquele abraço, a bola, bolada, manda, manda. Régua e compasso, passo, manda o caminho, a minha. Passo a passo, se você vacila, vacila. Caiu no laço, ficou para trás, mano. Aquele abraço, a bola, bolada, manda, manda. Régua e compasso, passo, manda o caminho, a minha. Passo a passo, se você vacila, vacila. Caiu no laço, ficou para trás, mano. Aquele abraço. Fumando um beck na ilha, queimando a bomba, tô muito louco, maneiro, alucinado só. Fumando um beck na ilha, queimando a bomba, tô muito louco, maneiro, alucinado só. Herda no brevo, que foi o nobre baba gangsta. Ter no brevo, caleça no brevo, gangsta. Herda no brevo, que foi o nobre baba gangsta. Se no brevo, caleça no brevo, gangsta. Sangue bom, sangue bom, só 2 mil graus, só 2 mil graus, família Charlie Brown. Sangue bom, nosso sócio diz que não vai ter pra já. Pra mais velho descolar, pra mais tarde fazemos a cabeça. Sangue bom, nosso sócio diz que não vai ter pra já. Pra mais velho descolar, pra mais tarde fazemos a cabeça. Norte, sul, leste, oeste, o filho do rap da peste. Cada vez mais a banca cresce, eu sou discípulo da espécie. Norte, sul, leste, oeste, o filho do rap da peste. Cada vez mais a banca cresce, eu sou discípulo da espécie. Eu sou discípulo da espécie. Sou discípulo da espécie. Eu sou discípulo da espécie. Sou discípulo da espécie. A tentação. Ah, ia levar.